a unção de Deus está sobre mim. A unção de Deus está sobre ti. O Espírito de Deus me ungiu para evangelizar. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Abra seu coração, deixa o Espírito Santo entrar. Ele vai fluir da sua vida. Deixa Deus te tocar. Abra seu coração, deixa o Espírito Santo entrar. Ele vai fluir da sua vida. Deixa Deus renovar. A unção de Deus está sobre mim. A unção de Deus está sobre ti. O Espírito de Deus me ungiu para evangelizar. Está aqui neste lugar. Abra seu coração, deixa o Espírito Santo entrar. Ele vai fluir da sua vida. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus renovar.